Santo Sangre. Em 2006, Rodolfo, pregador Lu, Santo Sangre. E cria o vento, Santo Sangre. E declara ao homem qual é o seu pensamento, Santo Sangre. Faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, Santo Sangre. É o Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Salvos serão os que buscam a Deus, que nem um ladrão que creu e se arrependeu. Quem se desviou do caminho vai voltar, porque o Santo Sangre veio chamar. O Espírito que reina desde a antiguidade é o justo juiz que julga com integridade. É o Santo que sangrou em nome da justiça, poderoso sangue que testifica. Santo é o Senhor, digno, digno de louvor. E Ele reina. Ele reina sobre toda a terra, Ele reina. Santo Sangre, porque Ele é quem forma os montes e cria o vento. Santo Sangre, e declara ao homem qual é o seu pensamento. Santo Sangre, faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Santo Sangre, é o Senhor, Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Um novo nome, uma roupa diferente, vestes brancas, uma luz reluzente. Uma nova história, uma nova página, já secou dos olhos toda lágrima. Todas as tribos louvam ao Deus vivo, aquele que é santo, aquele que é digno. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Passarão terra, céus e mar, mas sua palavra reina. Reina, reina, reino, rei, pelos séculos dos séculos, amém. Amém. Santo Sangre, porque Ele é quem forma os montes e cria o vento. Santo Sangre, e declara ao homem qual é o seu.